Abrimos as portas do Jardim a Beira-Mar Plantado. Um programa de música portuguesa na Rádio Filispín. Cada semana, um cantor ou cantora diferente. Todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite. Também no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem. Abrimos as portas do vosso Jardim a Beira-Mar Plantado. Hoje vai ser o último deste ano de 2023, como estamos a aproximar-nos já do Natal, do Ano Novo, dos Reis, há muita festa e além disso eu tenho mais uma, que é o aniversário da minha filha, ou seja, tenho muito trabalho, alegre, um trabalho muito alegre, mas é muito trabalho, então não me dá tempo para fazer mais nenhum programa a não ser este. Para o ano que vem já tenho coisas muito boas, muitas ideias boas e novas. Portanto, vamos acabar bem o ano com mais música nova portuguesa editada neste ano 2023. Ora, foi realmente uma grande quantidade de música portuguesa a sair, que eu até nem entendo porque é que as rádios portuguesas só querem passar os 30% de música portuguesa. Eu acho que deviam passar os 100% como faz esta rádio. E vamos então começar com uma coisa espetacular. Vamos começar com Eugénia Contente, uma guitarrista dos Açores. Ela toca no 12 para meia-noite, é guitarrista... que toca sempre todos os dias num programa da televisão portuguesa, mas além disso ela tem a sua banda, é Eugénia Contente Trio, e lançou agora um álbum, em abril deste ano lançou o seu primeiro álbum solo, e que se chama Duck Contente, é como Pato Contente em inglês, Duck Contente. E é um disco que resulta da expressão das influências de funk, de jazz e de fusão. Do seu disco de estreia, vamos então ouvir o primeiro single, Rubber Duck. Espetacular, vão ouvir. We'll be right back. que é que vos posso dizer? É verdadeiramente espetacular. É aquele som que eu gosto mesmo. E é Eugénia Contente Trio, uma guitarrista dos Açores. E eu realmente queria, gostei tanto destes temas que ela tem, que eu queria comprar o disco físico, que eu adoro ter os discos físicos comigo. Mas não está à venda. Para tristeza minha, não está à venda. Posso ouvir no Spotify, no YouTube, em qualquer plataforma de internet. Mas não se pode ter o disco físico. Para mim é uma grande pena. Ora, vamos então continuar com mais música portuguesa, mais música nova portuguesa. Agora passamos a ouvir os veteranos, entre aspas, que este ano se voltaram a reunir para uma série de iniciativas para celebrar os seus 30 anos da saída do primeiro disco. Eles começaram com a edição de um single, a reedição do Criatura da Noite, e depois um lançamento de um disco que com temas inéditos. Era um disco que tinha sido ficado adiado em 2004, que era o último disco da sua carreira, mas não chegaram a lançar. Então estou agora a lançá-lo, pouco a pouco, e é deste disco que vamos ouvir um tema inédito. É inédito, quer dizer, foi gravado em 2004, mas para nós é totalmente novo. Vamos ouvir então, são os entre aspas, com Gin. Lindo. Olha, este tema, este hino pop dos entre aspas, ficou guardado na gaveta durante mais de 20 anos. Ficou desde 2004 até agora guardado na gaveta e tivemos agora a oportunidade de ouvir. chama-se Gin, entre aspas, chamado Gin. Vamos agora passar então a Slow J, que tem disco novo e chama-se Afrofado. É uma declaração à sua geração. O Slow J explica que este disco, o Afrofado, é a música que se faria numa terra prometida onde a cor da pele não importa. Nós vamos ouvir o tema Nascidos e Criados, que conta com a colaboração da Teresa Salgueiro, que no seu Facebook explica como surgiu esta relação musical, que vou-vos ler agora mesmo. O que é que a Teresa Salgueiro diz sobre a relação com o Slow J? Ela diz assim, então, há uns meses atrás eu recebi um convite inesperado e que me encheu de alegria e curiosidade. O convite era da parte de um artista que muito admiro, o Slow J. Conheci a sua música há uns anos atrás por sugestão da minha filha e fiquei rendida à música, à voz, à poesia, à profundidade, à urgência e seriedade das palavras. E aqui está, o convite era feito para fazer uma participação num tema do seu próximo álbum. Aceitei o convite com entusiasmo. O processo foi toda uma bela aventura e um encontro feliz. Ok, ficamos então com Slow J e Teresa Salgueiro com o tema Nascidos e Criados. Já nasci preso, eu branco e eu preto, eu pranto e eu tenso, eu daqui não sou. Onde eu pertenço, o medo não vence. Assim que eu penso, o medo voltou. O que eu queria era voar daqui para outro lugar. Às vezes o que eu queria era voar daqui, nunca mais voltar. Preso dentro do alçapão, família não se escolhe. Nascidos e criados, do guerra retangular os lados foram imaginados. Ainda estou para encontrar quem anda à chuva e não se molha. Quem não colhe o canto de passados deixam semeado. Se me dá na cabeça, aproprio-me do fado. De repente sou apropriado. Quando juntos indo um prove base quase iluminado. Tal como dois irmãos na mesma casa. Quem seria esse de ti? Nossa terra ainda canta. Tem filho único que ia ser. E o Deus que não lhe faz a vontade. Contigo eu aprendi a perder, a dividir o pão pela metade. Há mãos que a gente pode escolher, outros já servem para nos juntar. O que te leva a enfrentar o mar? Deixar para sempre o amor da tua terra. A renascer sem querer noutro lugar. Nunca te esqueças de onde vens e que no fim vais longe. Adeus, adeus, vais longe. Adeus, adeus. Bem, vamos agora ouvir, vamos fazer uma pequena pausa para ouvir uma cunha sobre a situação da Palestina. Visto que Israel não para com o seu genocídio contra o povo palestino, quem as pessoas como nós que defendemos os direitos humanos temos a obrigação de alertar e divulgar sobre o que se passa nesta parte do mundo. Não se esqueçam nunca que Israel é quem ataca e a Palestina é quem tem o direito a defender-se. Vamos então ouvir a cunha que fez um colega nosso. Desde Radio Filispín queremos deixar constancia do noso rexeitamento ao xenocidio do povo palestino que o Estado sionista de Israel está a perpetrar, dando continuidade á política de terror e masacre que ven aplicando desde o ano 1948. Male aos sucesivos acordos internacionais, o territorio palestino continúa minguando a medida que Israel continúa o seu avance a base de violencia sistemática, colonatos ilegais e operacións militares de castigo xeralizado á poboación civil como a que estamos a ver estes días. O colectivo Opaí Rádio Filispim quer denunciar o papel das instituições, parlamentos e partidos da União Europeia, do Estado Espanhol e da Galiza que se perfilam e naturalizam esta política de extermínio. Exiximos políticas activas de boicote, desinvestimentos e sancións que obriguen Israel a por fin a ocupación, a respectar a legalidade internacional e as resolucións das Nacións Unidas, o recoñecemento do Estado palestino e o dereito ao retorno das persoas refugiadas. Exigimos também o fim da impunidade de Israel, a suspensão das relações preferenciais e o fim do vergonhoso apoio diplomático, econômico e político a este massacre. Desde Radio Filispín, facemos un chamamento a persoas e organizacións a apoiar as movilizacións que se están a realizar na nosa comarca e por toda Galiza, a encheren as rúas e a facer pronunciamentos públicos de apoio á causa palestina. Ora, muito bem, é bem verdade o que disse esta cunha. Vocês estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui em Ferrol, na Rádio Filispín, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancas, emitindo no 93.9 da FM. E agora chegamos à parte em que, e eu tenho passado sempre música portuguesa, mas agora comecei a acrescentar uma secçãozinha em que passo música galega, para que os nossos ouvintes portugueses também se acostumem a ouvir a música galega, que é o convém compartir, porque nós realmente temos Portugal e Galiza são duas nações que compartem história, idioma e muita cultura. E eu realmente aqui a gente, há muita gente que admira Portugal e eu quero que Portugal também comece a admirar a Galiza, que eu acho que neste momento tem sido pouca a relação Portugal-Galiza, é mais a relação Galiza-Portugal do que a relação Portugal-Galiza. Então eu quero fazer parte dessa gente que aproxima a Galiza a Portugal. E para isso vamos ouvir mais música galega. Hoje eu trouxe-vos aqui um disco do ano passado, não é deste ano, é do ano passado, da O Rabelo. É uma rapariga que se chama O Rabelo. E tenho um disco novo, um disco do ano passado, que ela tem uma canção que eu adoro, uma canção feminista, que se chama Tenho Uma Colega. É uma canção, tanto a rapariga como a canção, exibem os galhardetes de feminismo e defensores dos direitos LGBT. Vamos a ver então, tenho uma colega do Rabelo. Tenho uma colega que... Tenho uma colega que... Tenho uma colega que... Tenho uma colega que... Tenho uma colega que movió que o que flipas. Mejor que vai en chándal ou licra. Tenho uma colega que movió que o que flipas. Que flipas. Paso lejante, sorriso desafiante. Vai comendo esa rúa, é o que teña por diante. El lado cante, non vai de maleante. Ese xito de andar e fai que o malo se achante. Non pide contas. Non, non. Cuestiono que ella aprieta. Vai, vai. Morde se alguien a toca. Como? Mata por las colejas. Teño unha colega que movió cu que flipas. Deja que vai en chándal ou licra. Teño unha colega que movió cu que flipas. Que flipas. Teño unha colega que teño unha colega que teño unha colega que teño unha colega te. Inspiración, ten forte decisión. É rápida e rotunda na resposta á agresión. Rumba dembow, ten demasiado flow. Tanto se tira un friki che berre un reggaetón. Sangre de polo, coci de pementón. A batalla de jalo seu ritual de iniciación. Baila cabrón, critica a vexación. Cuestiona o normativo e revisa a súa acción. Non pide contas. Cuestiona o que ella aprieta. Morde se alguén a toca. Mata polas colejas. Teño unha colega que movió cu que flipas. perros que vayan chándal o ligra. Tenía una coleja que movió cu, que flipas, que flipas. Tenía una coleja que, tenía una coleja que. Tenía una coleja que, tenía una coleja que, tenía una coleja que. Tenía una coleja que movió cu, que flipas. Dejó que vayan chándal o ligra. Tenía una coleja que movió cu, que flipas, que flipas. No pide contas, no, cuestiono que ella aprieta. Morde si alguien la toca. Mata por las colejas. ¿Qué dijo? ¿Qué fijo? Está muerto. Prolijo. Tengo una coleja que movió cu, que flipas. Deja que vayan chándal o ligra. Tengo una coleja que movió cu, que flipas, que flipas. Tengo una coleja que. Tengo una coleja que. Tengo una coleja que, tengo una coleja que. Tengo una coleja que movió cu, que flipas. Deja que vayan chándal o ligra. Tengo una coleja que movió cu, que flipas, que flipas. Vamos agora passar a Miguel Calhas, que é um músico, cantor e contrabaixista, que tem projetos musicais no jazz, world music e música portuguesa. Este ano, Miguel Calhas lançou o disco Contra Contemporânea Tradição. É um disco de temas tradicionais portugueses com arranjos do próprio Miguel Calhas. O tema que eu trouxe aqui é um tema muito conhecido, é o Moda do Entrudo. É uma canção tradicional portuguesa que foi celebrizada por José Afonso e aqui a versão de Miguel Calhas é verdadeiramente extraordinária. Contém uma aura de mistério que vos vai envolver, tenho certeza. Thank you. que pode virar. Mais um fim escrito em qualquer lugar. Não vou cimar a direção. Feitas no café, planetas pelo chão. Grande, muito boa. Ora, acabamos de ouvir o single Mapa Astral, da lisboeta Margarida Campelo. E esta canção foi retirada do seu novo disco, Supermarket Joy, com produção do reconhecido Bruno Pernadas. Margarida Campelo, além de compositora, letrista e cantora, também toca tudo. Ela toca sintetizadores, piano, Wurlitzer, Rhodes, programação e até percussões. Agora vamos passar ao cantautor João Couto, que este ano estreia novo espetáculo chamado Canções sobre o Meu Carro e o Meu Quarto, que representa uma viagem pelos temas mais íntimos da sua carreira. Neste espetáculo, João Couto vai percorrer o disco de estreia Carta Aberta de 2018, o sucessor Boa Sorte de 2021, entre outras canções como A Canção Só, Os Meus Amigos ou o novo single Caixas. E vai ser esta mesmo que vamos ouvir, o single Caixas. É João Couto com o tema Caixas. Deixei a chave ao balcão. Mudou de casa no verão. Foste embora há 3 meses, nada me prende cá. Tenho tudo arrumado, livros, fotos e vasos. Tenho a vida em sacos e caixas para cartar. Quando tudo começou, julguei que esta história não ia acabar. A página virou, sei, está na hora de mudar. Ninguém te diz o que fazes se o plano sai.

E este, pois é, estão a ouvir agora o Jardim é bem mal plantado, que é o último de 2023, porque agora vêm as festas todas e não há tempo para tudo. Temos que fazer um balanço para o ano que vem. Na primeira semana de janeiro vamos fazer um programa novo, portanto, há que esperar um bocadinho. E agora vamos continuar com mais novidades discográficas portuguesas. Este ano foram realmente muitíssimas e deram para 6 programas, ainda sobraram algumas de fora. Isto é só uma amostra para aquelas rádios que só querem passar 30% de música portuguesa, e eu acho sinceramente que deviam fazer como nós, deviam seguir-nos o exemplo, passar 100% de música portuguesa e nada mais. E vamos agora ouvir o novo tema dos Pluto, a banda de Manel Cruz, de Peixe, de Eduardo Silva e de Ruca Lacerda. Em 2004, como vocês bem sabem, os Pluto lançaram o seu primeiro e único disco até à data. Quase 20 anos depois lançam um novo tema, um tema chamado Túnel. Vamos agora ouvir um dos muitos e maravilhosos projetos do género de Manel Cruz. Pois é, o Pluto é só um deles. Realmente tem mais, tem o Supernada, tem o Foz Foz Bandido, os Ornatos Violeta. Vamos ouvir então Pluto com Túnel. Corre negra fúria por minha fora. Oh, Adoro, adoro, adoro Manel Cruz, adoro tudo o que ele faz. E eu, uma vez vi-o no Porto, trabalhei eu ao lado da casa dele, e vi-o e cumprimentei-o e disse-lhe: Manel Cruz, adoro tudo o que fazes, as bandas todas que tu tens, adoro o que fazes. É que ele faz bandazinhada, ele tem muitas bandas, e cada uma das bandas tem estas coisas maravilhosas. Aqui foi o exemplo, foi Pluto, uma banda que já não editava nada há mais de 20 anos. E agora, de repente, lançam este single, o Túnel. E agora vamos passar a saxofonista João Cabrita, que tem disco novo. Depois de trabalhar mais de 30 anos para uma panóplia de músicos reconhecidos, tais como o legendário Tigerman, Sitiados, Cusuno Lola, Despi Siga, Sérgio Godinho, Dead Combo, Zé Cabaleiro, Caetano Veloso, Rui Veloso, Vitorino, Martinho da Vila, Culip Noice, Paulo de Carvalho, Jorge Palma, entre muitos e muitas mais, em 2020 Cabrita estreou-se com o seu primeiro álbum a solo. E em novembro deste ano publica o seu segundo, com o nome Umbra. Agora vamos ouvir o single Dance, que conta com a colaboração da cantora brasileira Lari. É Cabrita com Dance, Cabrita e Lari com o tema Dance. Este ano, os veteranos UHF celebram 45 anos de existência. E como se isso não fosse suficiente, acabam de editar um novo disco, Novas Cantigas de Bendizer. Um disco irónico, certeiro e sacana, tal como dizem eles próprios. Este disco é uma revelação. É um disco que está recheado de temas interessantes, tal como o tema que nós selecionamos, Eu Vou ao Norte. Dizes-me muito por um olhar, é quase tudo convite para ficar. A música me trouxe, a música me deu um amor ao norte que me quer só seu. Eu vou ao norte, eu vou ao norte, eu vou ao norte, eu vou ao norte. Eu vou ficar. Se não voltar, guardo o melhor que pode dar uma noite de amor. Eu vou à noite, eu vou à noite, eu vou à noite ver o meu amor. Mais sorte se o refrão chegar ao norte. Eu vou ao norte, eu vou ao norte, eu vou ao norte ver o meu amor. Eu vou ao norte, eu vou ao norte, eu vou ao norte ver o meu amor. Acabamos de ouvir o tema Eu Vou ao Norte, o novo tema dos veteranos UHF. Como vocês já devem saber, a formação dos UHF de hoje não tem nada a ver com o original. Pois é, dos UHF originais só se mantém o vocalista e compositor, António Manuel Ribeiro. Só que agora vou-vos dar uma novidade inesperada que vocês vão realmente flipar. Esta novidade chama-se Triplo Salto, que é o nome da banda formada por três dos UHFs originais. Ora, digam lá se isto não é verdadeiramente extraordinário. Pois é, mesmo assim, Carlos Pérez, Renato Gomes e Zé Carvalho integraram os UHF no início da sua carreira. E agora voltam a juntar-se 40 anos depois para gravar o álbum Puro Prazer, sob o nome de Triplo Salto. Vamos então ouvir um bom exemplo do seu rock com o tema Livre. Foste livre para escolher. O bastante para perder o teu amor. E com mais sensatez. Ora, muito bem. Depois de ouvirmos dois temas de um rock popeiro, ou talvez um pop roqueiro, não sei como preferirem chamar, que foram os UHF e os Triplo Salto, vamos agora passar a algo completamente diferente. Miguel Pedro, o baterista dos Mão Morta, está muito produtivo este ano, aliás, não só ele e alguns membros dos Mão Morta mesmo. Só este ano gravaram 4 discos. Primeiro foi um dos Mão Morta, que saiu há pouco tempo, já passei aqui. Outro foi com vários elementos dos Mão Morta, inclusive com o Miguel Pedro, que se chama Estilhaços na Escuridão. E Miguel Pedro, a solo, gravou 2 discos experimentais, e este ano, estou a falar deste ano só. 2 discos a solo dele. O primeiro chama-se Clementina e o segundo Sonofobia. Eu para a rádio trouxe talvez aquele tema que eu acho mais melódico. Vamos ouvir então o tema chamado Clementina, de Miguel Pedro. Só temos para ver mais um tema e vamos, por isso não dá tempo para passar mais temas, como foram os novos trabalhos de Ricardo Ribeiro, de Marco Oliveira, de Cláudia Pascoal, de António Zambujo, de José Cid, de Tose Brito, Carlos Alberto Muniz, Rogério Charras, Violas Encantadas, Mafalda Veiga, entre muitos e muitas mais. Vamos então fechar a porta do Jardim Abreu Mal Plantado com a nossa querida Ana Lua Caiano, que já tem um novo single, Deixem o Morto Morrer, que é o novo adianto do disco que Ana Lua Caiano vai lançar o ano que vem. Pois é, desejo-vos um feliz Natal e um bom ano novo, Um abraço e fiquei muito bem. Umas boas festas. Chega de chorar, deixei um morto morrer.